Cristo fez você ser mais que vencedor. Quando na cruz se entregou como prova de amor por você. Oh, oh. Ele te fez um campeão quando lavou teu coração com o seu sangue. O inimigo não pode então jogar você no chão. Levante, vem lutar. Você é mais que um vencedor. Quando o inimigo pensa que te te reanima e faz você ser mais que vencedor. Você deve então se conscientizar que é filho do rei, que em suas mãos tudo tem para te dar. Oh, oh, oh. O Criador do universo, e nas rimas destes versos venho te alertar. Venho te alertar. Toma posse dos teus bens como herdeiro do trono de seu pai. Você é mais que um vencedor. Quando o inimigo pensa que te ser mais, e faz você ser mais.